casa a pé. Eu pulei daquele bus pra ser levado na maré. E eu só tô vivo agora que na praia me esperavam com fé que eu ia ser bom. Corri pra vitória e todo mundo gostou. Parei de inventar história, valeu o que rolou. E eu espero ter inspirado quem me acompanhou. Fiz umas track nos 70, puxei sample da gaveta. Agora eu sou Roberto Carlos, quase virando uma lenda. E eles puxam o meu saco, falam que eu sou rei da tenda. Mas eu devo tá de venda, pois só vejo meus problemas. E eles não me entendem mesmo com a legenda. E coroaram quem acharam que mais mereceu. E esse cara fudeu. Quero paz, little house, belly lake, when the sun always shines. Ano passado eu comprei uma casa nova pro paz. Esse ano eu tô pensando no que ia atrás. Só quero que seja tudo no lindade. Só quero ajudar quem são os reais. E eles sabem quem são. Quero agradecer por sempre me tirar do chão. E certo dia nós quebramos recordes que montamos há 5 anos. Top 10 lançamentos no fim do ano. Teve mais alguém que fez esse tanto? Não tô lembrando, 100 tracks, tudo em um ano. Me esforçando pra voar, cansei de ficar só planando. Agora eu bato asa e eu tô quase alcançando o brilho desse sol. Cega todos que eu amo com sua luz. Quero ser quem os conduz.